então, meu bem, sobre você e eu e você, qual vai ser? O que você quer? O que você decide? Eu ou o mundo? Escolhe. Se você escolher o mundo, você me perde. Se escolher a mim, eu te dou o mundo. Fala de você, baby, como vai ser? Meu bem me falou que quer ter um bebê. Seja como for, na alegria ou na dor, sempre o amor que vai prevalecer. Gosto de ver se eu subir, se eu descer. O seu ir e vir me faz permanecer. Você me conquista diariamente. Sensação urgente de estar só a gente. Ah, meu amor, tenho várias no pente. Seu nome e o meu gravados no pingente. Inverno a inverno, tá sempre quente. Eletricidade em choque com a gente. Você ao meu lado e sei pra onde eu vou. Se bem que também me perco no seu flow. A essa altura eu tô sempre no ar e fico sem ele se lanço o olhar. Tá tudo blindado na vida ou na morte. Balanço do mar que swing um esporte. Sincronizado, lado a lado. Que felicidade é treinar o gingado. Olhar pra você é o que me faz crescer. O café que cê gosta só eu sei fazer. Te observo enquanto caminha e fico orgulhoso. Essa gata é minha. Meu bem, meu bem. Catamia, vibe do lar que transborda alegria. Brilha que brilha, ilumina o meu dia. Roubei a flor mais bonita que havia. Essa energia, calmo e louco, na sintonia de Johnny e Yoko. Penso, eu penso, é denso e intenso. Obrigado, Senhor, muito amor é pouco. Bem delicada, porém sem frescuras. A serotonina na forma mais pura. O abraço apertado transporta o afeto. Beijo molhado transporta a ternura. Eliminando as reticências. Anatomia, minha ciência. Som do silêncio, a sinfonia. Uma iguaria, especiaria. Bela que bela, doce e calma. Mora na memória da minha alma. Vai meu bem, vai, você diz sem parar. Sempre que faz coração disparar. Você tá perto e é o que interessa. Qualquer lugar que disser, vamos nessa. Orquestra harmônica, Eduardo e Mônica. Aqui não tem pressa, não há quem peça. Vida que segue, a parada é essa. Lembra que o amor é a principal peça. De primavera, amor de verão. Que dura a vera, que dura verões. Nos leva no mar, nas ondulações. Por gerações, continuações. Inspira meus dias, as minhas canções. De coração, nos corações. Bye.